2895-4062. Tipo 5344, desça para 2000 pés, autorizado afinado procedimento ILS X-ray, reporte habilitado no localizador. Desce para 2000, livre ILS, 5344, reporte habilitado. 4062, boa noite, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando pista livre, tá trazendo. Salvador, o gol 1805, para puxa e teste para a mesa, 21. Autorizado, gol 1805, chama táxi. Chama táxi. Boa noite, objeto 5899, informação, tchau. Objeto 5899, em acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 099. 050 no 099, pode começar. Autorizado, objeto 5899. Taxi na proa, 050-099. Baixou e travou? Baixar travado, tá 062. Seguinte, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus com 07 nós, azul 4062. E pouso no zero, obrigado, 4062. IP 5344, chame torre 118, decimal 95. 1895 agora, obrigado, boa noite. Boa noite. 1896, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Portaria estabilizado, descendo para 2000, 896. 75899, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2000, reporte realizado no ato 59. Salvador, o gol 1805, vai para o ataque com o POV de 73, alternando o Maceió com 3 horas. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto. O ajuste 1-0 no 9, gol no 605. Direita Índia, reportação. 1-0. Azul 4062, Mussola 07, libera a próxima direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Juliette. Vai livrar a última direita, na sua escura, prossegue alto, a gente reporta para ingressar na Juliette, o azul 4062. Gol na 643, para ingresso na Juliette. Gol na 643, observe o tráfego do Boeing da companhia, ingresso Juliette, portão 03. Observando o tráfego, portão 03, gol na 643. Drift 5344, baixei e travou. Ciente, aguardando pista livre, 5344. 44. Valeu. Trip 5344, vento 150 graus com meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado 5344. Estabilizou o gol 1896. 1896, complete destinação, chame torre 118.95. 1895, obrigado. Controle em Salvador. Muito boa noite, estou passando Lima aqui de Lucas, a informação clara. Gol no 896, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando, 896. Só o gol, 1905, já está pronto, não, no zero. Alinha e mantém agilizando manobras, gol no 805. Aguardando, alinha, mas... no solo aos 1-0, libera a direita da passagem ao Embraer da Azul, ingressa via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette, trip 5344. Livra a direita, Alfa, e reporta para ingressar na Juliette, 3344. Gol 1805, livre decolagem da 1-0, vento 170 graus com 04 nós. Livre decolagem da 1-0, gol 1805. Azul 4062, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 714 com a Charlie, autorização para Aracaju. Aracaju 230 já aprovado, só um minuto para cópia, gol no 714. Aguardo. 1896, o vento 160 graus com 07 nós, cheque 30, livre o pouso na 10. Vai travado, livre o pouso com 1896. Gol 1805, decola os 12, chama agora o controle em 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 344. A gente vai para o nível de voo 370, saída PUCA. Ok, subindo 370, voo no 805. 152, posto de posicionamento, posição 62. Aqui o Zulu, desça para 2000 pés, que é legal no 019, reposta avisado no localizador. Volve em breve azul, autorizado, chamada para o táxi da 3152. Gol 1896 no solo, azul no 4, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingressar na táxi Juliette. Na minha escuta, via Alfa, reportará para ingressar na Juliette. Gol 1896. Gol 1794, cópia. Autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida PUCA, Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5070. Aprovado Aracaju, 230, decola da 10, após decolagem PUCA, Jamo Aracaju. Controle 208, aciona 5070. Gol no 714, cotejamento correto, só atentando que após a decolagem, primeira curva será à esquerda. Chama pronto, portão 02. Positivo, esquerda. Gol 1896, prossegue Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 896. Stan 3152, confirmando, está livre o pushback de acionamento, chama táxi. É que não tem operador de finger aqui. Você poderia cobrar para nós, por gentileza? Agora. Muito obrigado. Pesador da 10-5899 da UEP. 5899, complete aproximação de torre 118 decimal 95. 95, boa noite, 5899. Passando Lima Kilo Zulu, vai direto do na resposta habilidade do localizador. Torre Salvador, boa noite, web 5899, final na 0. 05, suba restrito pelo centro até nível de voo 350 e voe direto Zipar. Ok, restrito 350, Zipar, restrito, na proa, boa noite, 05. Ok, baixo travado, 5899, estamos a meia milha pro externo. Ciente Webjet 5899, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento 170 graus com 08 nós. Depois no zero, 59. Gol 1805, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando no 25, decimal 45. 2685, 2545, boa noite, obrigado. Iniciando o pushback acionamento na 0000, tá, 3152. Web 5899 no solo aos 22, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso na Táxi Juliette. Direita, Táxi Alfa, reportar na Juliette, 5899. algum no 9944. Para o táxi Tan 3152, 169, 2 horas e 30, Natal. Autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama pronto. Tan 3152, o ajuste no 019. Parte 1 no Índia, informará. Ponto de espera da 10, pronto, internado Tan 3152. O voo 1994, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, Orago, após direto. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. Controle Salvador 1208, aciona 5075. Autoridade 350, via Upper Whisky 58, Orago, via Maceió, falando a 10, curva à esquerda, Puca Aru. 208, voltando em Salvador, e 507, vai ser acionado, gol no 994. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 994. Web 5899, prossegue Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, Web 5899. Tan 3891, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, quem negar no 099. Tan 3891, mantenha a chegada até Pelo. Após Pelo, vou encerrar, Victor 366. Tan 3152, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 180 graus com 07 nós. Alinha e decola da 10, Tan 3152. Autorizado, gol no 7, 1 no 4, chama táxi. Controle, o Papa Tango Lima aquilo Zulu, vai estabilizar no curso do Locke, a intenção é cancelada presente, uma base pela direita para posicionar o no 7. Sim, aquilo Zulu, é, o senhor solicita a torre, a frequência, 18.95. Exato, a torre agora 18.95, Lima aquilo Zulu. 7, controle agora, 120.8, bom voo. 208, tá, por favor. Torre, muito boa noite, o Papatango Lima aqui, Zulu. Papatango Lima aqui, Zulu, boa noite, final da 10, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Atenção, senhor, está presente, cancelar uma base pela direita para pouso 17. Ciente, cancela agora os 28, autorizado curva à esquerda, reporta ingressando no final do 17, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, reportará ingressando na final do 17 com cheque do trem. Tá, 3152, centro não autorizou. É, 3152. Salvador, é o gol 1896, autorização da pessoa. 1896, boa noite, João Pessoa, nível 370 já aprovado, só um minuto para cópia. Base para a final da 17, contra a embaixada checado, Lima Kilo Zulu. Papatango Lima Kilo Zulu, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, o vento 140 graus com 08 nós. Eu e pouso no 7, Lima Kilo Zulu. 6746, acende identificação, autorizada a chegada à mar e desça para níveis de voo 050, que é negão no 09. 050, 09, pode voar direto, tá? Aguarde, objeto 6746, número 2 na aproximação. Guardado, senhor. Você aqui foi solicitado para a gente manter a rádio fixa? A senhora quer que reduz? Não, pode manter a velocidade, só que você vai manter chegar. Ok, tá, 3891, não confirme sua velocidade. Então, 3891, se puder manter high speed para sequenciamento. É, se grato, então, 3891. Tan 31970, acende identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, que é negar no 019. Lima que usou no...